gente velho aí, quem já se apaixonou, quem já quebrou a cara sofrendo por amor, quem já passou a noite sofrendo, bebendo por quem te deixou. Banda Vírus Musical e DJ Paulinho, boca de cantor. É isso aí, DJ Felipe Incomparável. A gente se liga em você. Tô nem ligando se estão falando mal de mim, só porque estou sofrendo assim, e o mal que dói no coração. Tô nem ligando se me dei pra quem não me amava, se me entreguei pra uma pessoa errada. Tô sofrendo, mas eu tô levando. Quero saber quem é que adivinha se é paixão ou é cama vazia. Se o coração pudesse segurar, a gente não sofreria. Quem já amou tem culpa no cartório, também viveu essa situação. Se estiver errado, alguém me corrija ou me dê razão. Levante o dedo aí, quem já se apaixonou, quem já quebrou a cara sofrendo por amor, quem já passou a noite bebendo, sofrendo por quem te deixou. Levante o dedo aí, quem se entregou a uma pessoa errada que não te deu valor, que já encheu a cara jogado na rua aguentando a dor. Porque estou sofrendo assim, e o mal que dói no coração. Tô nem ligando se me dei pra quem não me amava, se me entreguei pra uma pessoa errada. Tô sofrendo, mas eu tô levando. Quero saber quem é que adivinha se é paixão ou é cama vazia. Se o coração pudesse segurar, a gente não sofreria. Quem já amou tem culpa no cartório, também viveu essa situação. Se estiver errado, alguém me corrija ou me dê razão. Levante. Quando com alguém. Esse alguém é você. Passo horas nesse WhatsApp tentando lhe encontrar. Minha vida está resumida neste meu celular. Mando fotos cantadas em ícones, mas você não responde. Não sei se você me bloqueou ou simplesmente se esconde. Você pode me achar um mala de tanto lhe perturbar. Mas o meu coração, coitadinho, só quer mesmo te amar. O amor não tem bula, nem manual de instrução. É uma loucura, é um tiro no escuro, um caminho incerto. Mesmo assim, o amor, meu amor, é o que há de melhor no universo. Acesse www.paradadomelody.tk. Mando fotos cantadas em ícones, mas você não responde. Não sei se você me bloqueou ou simplesmente se esconde. Você pode me achar um mala de tanto lhe perturbar. Mas o meu coração, coitadinho, só quer mesmo te amar. O amor não tem bula, nem manual de instrução. É uma loucura, é um tiro no escuro, um caminho incerto. Mesmo assim, o amor. Perdida, você me pegou. Em teus braços eu caí e me apaixonei por ti. Vou te fazer de refém, vem ser meu prisioneiro. E jamais pensar em fugir, só quero te fazer feliz. Se quiser jogar a chave fora, escravo do amor. Prometo te dar um castigo sem dor. Oh, oh, oh. E decidi roubar o meu coração. Foi preso em flagrante, foi preso em flagrante. És meu prisioneiro Chico Salles, é um prazer dividir essa canção com você. Prazer é meu, minha linda, nega loura, assanhada do Brasil. Como bala perdida você me pegou. Em teus braços eu caí e me apaixonei por ti. Vou te fazer de refém, vem ser meu prisioneiro. E jamais pensar em fugir, só quero te fazer feliz. Amor, eu quero te seguir. Vou te amar. Vem pra mim. A gente vai se divertir, amor. Libera a emoção. Você é meu amor. Eu quero ouvir você dizer. Hoje à noite eu vou sair. Com as polêmicas vou curtir. Vou incinerar, agitar. Dali meu digital. Ao som dos DJs. vai se divertir, amor. Libera a emoção. Você é meu amor. Eu quero ouvir você dizer. Hoje à noite eu vou sair. Com as polêmicas vou curtir. Vou se mineral, agitar. Dali meu digital. Ao som dos DJs, Michel. DJ J, saudade. Junto com as polêmicas e o digital. O cine... Vamos pra cima. Eu pedi para o meu coração nunca mais se apaixonar, porque sempre me entrego demais e acabo por sofrer. As coisas tristes que acontecem quando a gente ama. Por outro lado a gente fica cego e não quer perceber que a felicidade nunca está onde a gente quer achar. Que foi pela dor que eu aprendi, mas buscar o amor eu não vou desistir. Ser feliz, eu sei. Encontrar um alguém pra mim. Eu mereço ser feliz, eu sei. Por mais que passe o tempo, passe tudo que passar, eu hei de encontrar esse alguém pra mim, pra me fazer feliz. www.bandodj7.blogspot.com. Walter Melo, Walter Melo, são tantas coisas tristes que acontecem quando a gente ama. Por outro lado a gente fica cego e não quer perceber que a felicidade nunca está onde a gente quer achar. Pela dor que eu aprendi, mas buscar o amor eu não vou desistir. Eu mereço ser feliz, eu sei. Me tire do pesadelo, desarrede.

daria. Na religião eu trocaria. Você tanta coisa que eu faria. Mas você já não me dá uma notícia. Já não sei o que. DJ Felipe, tocando só as melhores. Como vou viver se é você o meu destino? Como vou viver com meus sonhos escondidos? E aquela luz do abajur que iluminou seu corpo me fez lembrar que apesar daquele adeus, eu no meu quarto te vejo chegar como antes. Que eu faço se o meu amor foi pro outro lado do mundo? Pro outro lado. O que eu faço se o meu amor não acabou? E você não voltou. E você não voltou. Banda Portal da Rocha e Luana Bronze. Você tem que saber, eu estou arrependida. Eu já descobri, ela é só sua amiga. Sei que foi loucura, obsessão. Foi um capricho, medo de te perder. E apesar daquele adeus, eu no meu quarto aqui um sucesso não para. DJ Felipe. Não se esconda, eu cheguei. Só nós dois, mais ninguém. Cara a cara, face a face. Não sacio, quero é mais. Comece por meus pés, sem pressa pra acabar. Que o tempo é a favor, capricha amor. Você como imaginei, um príncipe de sangue azul. Amante número um, capricha amor, amor. Tira minha roupa, do jeito que eu sempre sonhei. Minha roupa, você criança e eu sou seu play. Não vou pedir pra parar, ainda nem comecei. Por você já me apaixonei. Tira minha roupa, do jeito que eu sempre sonhei. Tira minha roupa, você criança e eu sou seu play. Se esconda, eu cheguei. Só nós dois, mais ninguém. Cara a cara, face a face. Não sacio, quero é mais. Comece por meus pés, sem pressa pra acabar. E o tempo é a favor, capricha amor. Você é como imaginei.

Chavalier, o vocal que a massa conhece. DJ Felipe, tocando só as que dão sede. DJ Felipe, diferente, sempre inovando e detonando as tops do momento. 07. O tempo vai passando, mas ainda machuca o coração. Eu fico aqui lembrando de toda essa loucura que é a paixão. Sei que é difícil de acreditar, mas por você me apaixonei. Se te fiz chorar, recomeçar.